Dúvida nenhuma, hoje ainda faltando algumas, como à volta de 8 casas que tiveram, os proprietários foram os donos da POA porque tinham seguros e depois têm financiamento também, por isso ainda não encerramos o ciclo completamente, porque enquanto houver uma casa por reparar é uma preocupação, mas daquelas que foram sinalizadas, daquelas que foram possível fazer o enquadramento da lei, hoje fizemos aqui um término. E quer dizer que depois... E no total são? 121. E por isso... acho que houve aqui um grande trabalho da CCDR, que era os donos da obra, da colaboração do Gabinete da Câmara Municipal de Apoio à Reconstrução das Primeiras Habitações. Acho que foi um trabalho coletivo dos seus presidentes de junta e por isso aquilo que eu acho que é a tranquilidade, é a consciência de ver cumprido. Foi uma luta muito difícil, uma luta também com muitas fases de um sofrimento grande, e para todos, para estas famílias que tiveram quase 2 anos à espera da sua casa, para nós que víamos e que queríamos que o processo fosse mais rápido, para a própria Presidente da CCDR e a toda a equipe da CCDR que queriam, mas há coisas que nós não conseguimos ultrapassar, que é o problema da titularidade das casas, o problema do registro. Há um conjunto de problemas que não conseguimos e por isso houve este tempo demasiado. Tenho que registar as próprias empresas e tivemos muitas reuniões, também é preciso dizê-lo, fizemos balanços de 2 em 2 meses com as famílias e com a CCDR e também com as empresas, e isso foi fundamental no ritmo, até porque não houve nenhum concelho que tivesse esta dimensão, e também não vale a pena reconhecer que somos o primeiro concelho, que estamos a chegar muito à frente, e hoje foi por isso que fomos escolhidos hoje, para que haja aqui uma reunião de todos os presidentes de Câmara que tiveram casas afetadas, onde faremos esse balanço. Por isso eu quero dizer que... Nunca as pessoas estiveram abandonadas. Sem dúvida nenhuma, isso bastaria olharmos hoje para o rosto delas, bastaria para os agradecimentos que as pessoas nos fazem, que não têm nada que agradecer, para perceber que há aqui um sentimento, e houve sempre um sentimento de grande cumplicidade entre a minha própria equipe de apoio e todos aqueles que estiveram dentro da Câmara Municipal, que nós nunca deixámos estas pessoas à sua sorte ou alguém a deixar dormir debaixo da ponte. Isso é, sou tranquilo, tenho a minha consciência tranquila, gostaria que o processo fosse mais rápido, gostaria. Não foi possível? Não foi possível. Mas de qualquer maneira, como eu disse, não foi por falta de empenho e também muitas vezes com muito sofrimento, sobretudo quando as críticas eram injustas e percebermos que não conseguimos, que Roma e Pavia não se fez um dia, como diz o povo. Por isso aquilo que eu quero dizer é que sinto-me hoje mais feliz do que me sentia ontem. Que estas pessoas, também é preciso perceber, têm casas melhores, são casas que estão no enquadramento da lei, não poderíamos construir casas iguais ao que elas tinham, sem condições. Ainda bem que nós fizemos melhores casas e que estas famílias têm melhores casas, porque isso mostra claramente que lhe demos casas com dignidade, como tem a nossa Constituição, e que o direito à habitação é um direito que está na nossa Constituição. Epá, e conseguimos fazer isso. Ainda falta, não terminamos aqui o nosso caminho, ainda falta muitos caminhos, ainda faltam alguns caminhos, falta a parte florestal, faltam outras, mas hoje é um dia sobretudo de festa para estas famílias, e eu quero-me associar, lamentando até que algumas pessoas que já partiram, que pertenciam a estas famílias, 2 casos que tínhamos aqui, e que eu gostaria que os maridos que estavam vivos nos dias do incêndio, que hoje, e uma das senhoras dizia-me, a minha maior alegria era se o meu marido estivesse hoje vivo e pudesse entrar na casa, porque eu ando aqui de bengala e a primeira vez que cheguei a casa, deixei a bengala e comecei a caminhar. Isto foi um testemunho há bocado de uma viúva que estava ali e de uma das pessoas que hoje recebeu as chaves da casa. Isso diz muito.